Este episódio até tem inscrição é apoiado pela Qualarest, uma marca de colchões de qualidade que se vende online a uma fração dos preços típicos dos colchões de luxo. É tudo feito sem intermediários, daí poderem ter preços mais baixos. Para comprarem, basta irem a qualarest.com ou qualarest à portuguesa se quiserem, escolherem o tamanho, encomendarem e esperarem por receber um colchão Qualarest em vossa casa. Para terem 50€ de desconto na compra de um colchão e ajudarem o até tenho inscrição, é só usarem o código #amigos ou, se preferirem em português, cardinalamigos. Este é o episódio número 106 do Até Tenho Amigos que São. A convidada é a Helena D'Água, com quem falei ontem no Bom Barral. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. Mas há sítios onde os gatos não podem ir, tipo ali em cima, o que acontece? Não, os cães é que não. Ah, é ali, é o homem da caçadeira e do veneno e do. Ok. E da, do pau. Ok, porque nós estamos aqui com cães e gatos, etc. E então é aqui, pois daqui a bocado vamos lá acima para tu veres a Serra de Montejunto e o tal sítio das galinhas. Desde que entrei aqui em casa reparei ali no o Bing Crosby, a Grace Kelly e o Frank Sinatra. Pá, já sabes a história disso. É. Eu ouvi qualquer história disso, por acaso, numa entrevista, mas... É. Então foi uma festa da televisão. Ah, que foi os teus pais que conheceram, não? Aquele quadrinho estava no camarim do Cineteatro Monumental, o original. Quando fechou. Pouco antes, uns anos antes, isto era o princípio dos anos 80. E eu olhei para a parede e só me arrependo de não ter trazido os dois, porque havia lá o outro, que eu agora já não sei qual era, estes quadrinhos de publicidade aos filmes. E então trouxe aquele, é uma das relíquias. Mas aquele não diz nada, não diz absolutamente nada. É preciso uma pessoa... É, reconhecê-los, ir à procura, e é o High Society mesmo. Que tem um dos... o Louis Armstrong a cantar. Sim, eu tenho aí o disco, meu pai era fãzaço, eles iam ver os filmes todos quando estreavam em Portugal e nas viagens ele trazia discos. Tenho discos aí do Louis Armstrong e também tenho dos filmes, vários filmes. E de resto, as outras coisas me saltaram. Eu quando vou à casa das pessoas, estou a falar com elas, olho sempre para o estante do que é que tem. Foram várias coisas dos Beatles, caem são songbooks? São. Lennon the Solo Years, The Beatles Complete Guitar Vocal Edition. Sim, são. São, porque quando eu não tinha 7 filhos de 4 patas, na internet, porque há 17 anos que comecei a ligar-me à net, foi em 2000, e as minhas guitarras estão assim encostadas e o piano também, porque como há sempre houve, não é? Quem toca melhor do que eu. Okay. Eu passei a dedicar-me a outras atividades, mas no princípio, o meu princípio foi com uma viola acústica, sim, foi hoje. Aos 14 anos. E o piano, calculo que este piano seja difícil de afinar aqui no, nesta zona. O Paulo Pimentel já cá esteve uma ou duas vezes. Mas outro dia eu abri a tampa, de vez em quando abro a tampa só para limpar o pó. E tem duas ou três teclas que estão coladas. Coladas, não é? Coladas, mas não estão a dar som. Qualquer dia tenho que telefonar outra vez ao Paulo para ele vir cá. E por cima do piano estão dois discos de prata. Prata. Okay. São os únicos que eu tenho, apesar de termos feito mais discos de prata. Mas estes são os únicos dois que eu tenho. Que é o Perto de Ti. Sim. Aquele ali. E é a Terra Prometida. Portanto, 82 e 87. São os únicos que eu tenho, além das canções do século, uns anitos mais tarde, que também foi prata. Mas tenho imensa pena de não ter o disco de ouro ou de platina do robô, porque aquilo vendeu tanto. Diz que eu não tenho um... Não sei se chegaram a fazer. Não sei se chegaram a fazer, eu nunca vi. E não tenho o disco, porque aquilo vendeu de facto. falava-se que tinha vendido mais de 100 mil, isto é 81. Sim, sim, sim. Que era assim uma coisa mesmo fora do normal. Mas depois a história que eles queriam fazer uma banda só com homens? Sim, essa história da salada de frutas. Eu tenho um feitio especial. Tenho uma maneira de ser que não é politicamente correta. Okay. E eu já era assim. Agora, em termos de pontualidade e trabalho e voz e afinação e eu nunca falhei, mas depois tenho um feitio que eu acho que esteve um bocado na base da opção deles. Foi uma opção, juntamente com a outra parte que também teve bastante peso, eu tenho a certeza que sim. Que era quando íamos tocar a algum sítio e havia jornalistas e fotógrafos, só apareciam fotografias minhas. E eles estavam um bocado chateados com isso, não queriam vedetas, aquela história, não é? Acontece em muitas bandas, não é? Infelizmente, porque aquilo era uma máquina de som, era uma coisa muito... Eles eram excelentes músicos, excelentes músicos, todos. Mas pronto, fiquei assim um bocado... O Luís Pedro saiu comigo, achou que aquilo era uma parvoíce, que aquilo era uma má escolha. E continuámos a nossa vida, continuámos. Ele era o compositor principal, sim, no fundo também. Eu fiquei com a melhor parte. E as letras tinham imensa importância, porque uma coisa é seres muito bom músico e fazeres temas e tocares muito bem. Mas meter letras em canções não é para qualquer um. Olha, falo por mim que só tenho duas ou três letras em canções, porque é muitíssimo difícil, é preciso ter dedo e gênio para isso. Como... Saber encaixar e a métrica e a prosódia. Sim, dizer coisas importantes de uma forma simples. Agora tenho muita sorte porque o Pedro da Silva Martins chegou à minha vida, agora nos últimos tempos, e já começámos a gravar novos temas com aquela banda que tocou no com aquela banda, sim. Eu estava a ver também ali em cima, também estão ali alguns CDs, está o Benjamin, está a Minta do Brook Trot, The Heading West, sim, as minhas meninas e os meus meninos. Isto foi, olha, foram uns encontros muito giros, porque primeiro telefona-me o Gui. Oh, Lena, somos amigos há muitos anos, o Gui dos Chutes, não é? Sim, sim, sim. Só que eu fiz. Ele assim, telefonou-me a dizer, olha, vou dar o teu número de telefone ao Serginho. Lembras-te do Serginho? Lembro-me do Serginho, claro, Sérgio Nascimento, baterista. Uhum. Já há muitos anos, desde os Pesticida, ou desde Pesciga, já nem sei qual era, se ele tocou nas duas, já nem me lembro bem. Já são muitos anos. Mas sim, sempre foi super simpático e querido, e eu disse, com certeza, dar o telefone. Ele telefona a fazer o convite para ir à Casa Independente, a ser a convidada dos The Heading West, porque eles, como tu deves saber, eles fazem o último domingo de cada mês, levam uns convidados, levam um convidado. Conheço o Joca há muitos anos. Sim, e então vieram cá a casa, fizemos um ensaio aqui na sala, eu disse lá que sim, claro, não é? Ensaiámos o Vígaro cá, Vígaro lá, o Estou Contigo, o Da Noite... um tema do Sérgio Godinho que eu nunca tinha cantado, um espetáculo. Qual? O homem O homem voltou. Isso é do Zeca Afonso? Do Zeca. Sérgio Godinho, não? Ah, eu disse do Sérgio. Acho que sim. O Sérgio foi um dos convidados deles. Pois. E se calhar foi por isso que. Ou tu, se calhar, eu estava agora confundindo. Sim. Não, se calhar disse. Sim. Porque. O homem voltou, sim. Foi um dos convidados, que eles tinham, sim, convidado o Sérgio um tempo antes, e a Ana Bacalhau também lá tinha estado. E ele também os convidou quando ele fez uma coisa no Jardim de Inverno de São Luís, também acho que os convidou. Ah, essa parte eu não sabia. Acho que há uns anos, tipo há dois ou três, ou assim. Mas olha, a Casa Independente foi uma delícia, as pessoas adoraram e arrepiaram-se e comoveram-se. As minhas canções e a minha forma de cantar liga muito bem com a sonoridade daquela banda, espetacular, aquela Mariana, a Francisca e o Joque e o Serginho, não é? Uma coisa quase acústica, não é? Mas tão bem, e as vozes, eles cantam bem, fazem os coros, tem uma coisa que sempre me falhou bastante nas bandas, que só via, normalmente era o baixista, por acaso. Por acaso. Mas as canções que o Luís Pedro fez para mim, que nós gravámos, tiveram sempre muitas vozes e que ao vivo, nem sempre é possível, mas com o José Redding West aquilo foi maravilhoso. E no final ficámos tão felizes e depois temos que continuar, temos que continuar. Ok, vamos falar, temos que combinar coisas e não sei o quê, fazer canções novas e não sei o quê. Ok. Ficámos mesmo, tanto eu quanto eles, ficámos mesmo com vontade de seguir para a frente juntos. E logo de imediato, porque foi muito pouco depois, eu fui convidada pelo Benjamin para ir cantar o Sempre Que o Amor Me Quiser. No dia da música no CCB. Esta história com o Benjamin foi muito, muito gira, a forma como eu conheci, porque eu vinha no meu carro quase a chegar aqui ao Bom Marral e estava a passar na Antena 13 uma música muito gira, com um gajo a cantar em português, com uma sonoridade que me agradou muito, e eu fiquei à espera que dissessem o nome do projeto, da banda, da pessoa, né? E de facto disseram, felizmente disseram. E olha que fixe, olha que bem que isto soa. Cheguei a casa, fui pesquisar. E fui parar à página dele no Facebook. E depois fui ver About, não é? Nas influências estava lá a Lena D'Água e eu achei o máximo! Achei o máximo! Raul Lindip, Lena D'Água e os Beatles. Sim. E o. Não sei se é o Simon e Garfunkel, já não é capaz. Primeiro foi isso, quer dizer, eu ouço uma pessoa a cantar um tema que me agradou imenso e depois vou à procura da pessoa e vejo que a pessoa também curte as cenas que eu fiz. E depois depois ainda houve mais, fui ver as fotografias, vejo que então, ainda por cima eu tinha ouvido no meu autorrádio, vejo um post especial de dedicação, dedicado aos 20 anos da carrinha Volkswagen, é pá, fogo, aí é que eu me passei, porque eu tenho um Volkswagen com 20 anos, a carrinha tinha feito em março, ou que era, sim. E o meu Volkswagen estava a fazer em junho 20 anos, é pá, eu deixei lá logo uma mensagem. Pronto, a contar que o meu Paulinho também estava a fazer 20 anos aqui, e depois o João Vaz da Silva mandou uma mensagem: olha, se tu quiseres, a gente manda-te o disco. Assim, ah, pá, porra, manda, que eu gostei tanto de ouvir, gostava de conhecer o resto. Depois ainda houve umas peripécias que o disco. Primeiro que eu conseguisse levantar o disco, tive de fazer 3 viagens porque não estava na junta e tinha aqui um papelinho, depois já não estava na junta, depois fui à vila, depois eles não encontravam porque aquilo era uma coisa fininha. Sim. Era quase como se fosse uma carta e eles passavam. Não? Está ali, está, mas nos correios, sim, é que ele ficou para lá para trás, não sei do quê. Ó. Primeiro que eu consegui isso foi uma semana atrás do disco. Mas é assim tão complicado mandar vir coisas para aqui? Ah, só porque o papelinho estava no correio. Não, não é complicado. Okay. Não é complicado. Mas calhou. Sim, calhou ser complicado. Foi mais difícil. Ok. Pronto, assim valoriza-se mais, não é? E depois eu digo, eu mandei o. Sim. Depois mandei o disco. Ah, porque eu não sabia o que era. Pois aí é que está. Sabia que era uma encomenda, depois eu fui à procura da encomenda, quando dizem encomenda, porque eu tinha aí um papelinho a dizer encomenda. Pois aquilo não era propriamente uma encomenda, era uma coisa fininha. Deve ter sido isso que aconteceu na junta de freguesia e depois nos correios, na vila. E depois eu disse ao João: olha, finalmente chegou o disco e tal, não sei o quê. E foi o João que então me falou. Que se eu quisesse, com certeza que o Benjamin, que o Luís ia gostar muito, que eu fosse cantar com ele no dia da música lá no CCB. Eu disse, com certeza, claro que sim, mora lá, vamos. E foi assim. Resultado, passado pouco tempo, um mês, mais ou menos, do dia da música, porque eu acho que ainda foi em outubro, telefona-me o Pedro da Silva Martins. Que já tinha mandado há imenso tempo, há anos, há 2 anos, 3, 4, sei lá, quando, há vários. Quando ele viu o documentário da Bela Adormecida, que já tem mais alguns, tem para aí 6 anos ou 7, ok. Ele tinha-me deixado uma mensagem já nessa altura, a dizer, um dia tenho que escrever para ti, tu tens uma vida incrível, não sei o quê, as histórias e isso, vou escrever para ti. Mas depois o tempo passava e eu, então, não te lembras de mim, não sei o quê, fazes músicas para toda a gente e eu continuo à espera. Então esperei, pronto, depois deixei que acontecesse. E de facto acontece logo, imediatamente a seguir ao dia da música, passado duas ou três semanas, eu toco o telefone e era o Pedro Silva Martins. Disse, pá, Liana, olha, tenho aqui uma proposta para te fazer, não sei se vais aceitar, não sei se estás afim, mas eu acho que poderia ser uma cena gira, não sei o quê. Tu queres ir cantar ao Festival da Canção? Opa, eu desatei-me a rir. Não estava mesmo nada à espera. Partei-me de rir assim, mesmo aos gritos, mesmo assim, guá, guá, guá. Oh, pá, porque pá, eu tenho 40 anos disto, nunca tinha sido convidada para ir cantar. Ai, ah, do Festival da Canção. Sim, mas isso não foi convidada, isso foi um trabalho. Fiz coros em 78 e okay. em 80 com o Gemini, ganhou a canção. O Papagaio Voa, aquele Dalidou. Fomos a Paris. Em 80 fiz coros para uma canção que ficou em terceiro lugar, que era do Madi, Lição de Português. Do Sérgio Madi. Sim, era ele que concorreu sozinho. Sim. Mal falava com as palavras. Lição de Português, como ele não falava muito bem português. Sim, sim. O Luís Pedro fez, era a música de Luís Pedro, fez uma música especialmente para ele. E então nos coros era eu, a Lara Lee e mais uma outra moça, e a canção ficou em terceiro lugar. Ainda houve uma outra participação em que eu fui substituir, portanto fui cantar à frente, mas a canção não era para mim e a pessoa para quem tinha sido feita a canção não tinha outro projeto e não quis. E então eu fui defender uma canção que não tinha nada a ver comigo. E como aquilo era uma semifinal e a canção, eu não passei, quer dizer, não passei a canção, não passou à final, nem sequer há registro. Ok. Tenho pena porque gostava de ver a figurinha que eu fiz já depois de 2 anos de estar a tocar numa banda de rock and roll nos Beatniks. Rock sinfónico, mais. Então, sim, isso também é rock and roll. Isso ainda é. Isto é 70, isto é 80. Pois. Okay. Mas o que concorre são as canções, não são os cantores, não é? Naquela altura, sim, era mesmo. Era aquele ano, canção e. Sim, eram os compositores. Era como agora. É o compositor e quem vai cantar. É como aquele ano, assim. É para isso 76, que é o Carlos do Carmo que canta tudo. Isso sim, mas nessa altura estava eu a começar as Beatniks. Sim. Aliás, o festival é antes, é no princípio do ano, sim. E eu entro nos Beatniks em 76, okay. em maio. Sim, sim. Em maio. Mas. Mas isso é tudo antes de Salada de Frutas, então? Sim. Claro. Sim, a minha primeira banda foram os Beatniks. Sim, sim, eu sei. Não, estou a dizer, essas idas ao Festival da Canção é antes de Salada de Frutas? É, nós chegámos a. Eu, o Zé e o Luís Pedro é que formámos a banda. Sim. Chegámos a enviar. Olha, o Calisto está à espera que eu descubra aí, tenho para aí uma. Uma bobinezinha deste tamanhito com essa canção que não foi aceite, chamada Doce de Maçã. Para o festival? Para o Festival da Canção. Okay. Como Salada de Frutas? Acho, não sei se já era com o nome. Sim. Por acaso não sei. Porque se ainda não tínhamos formado e dado o nome à banda. Deve ter sido em 80. Mas o disco só, o disco maior, o grande, o LP, só sai para o final desse ano, de 80. E isto é no princípio do ano, uhum. O festival. Mas não foi. Chama-se Doce de Maçã e cantado quase todo, do princípio ao fim, a vozes, os três. Não ligavam-me também as nossas vozes. E com uma letra feita para mim, por causa do meu doce de maçã. Um doce de maçã que eu faço sem açúcar. Okay. Quer dizer, agora já não tenho feito. Mas é super fácil. Mas então só fazer essa gravação? É nessa... Uma pequena bobina que há de estar ali dentro de uma daquelas caixas. Tu estás a olhar para cima, mas ali sim. Dentro... Ok, ali embaixo. Ali dentro. Por baixo da televisão, ok. Veja assim, um bocadinho já abro ali. A... Aqui também, aqui nestas gavetas. Ah, está ali algo. Isto é uma vida inteira. Além das minhas coisas, também as coisas do meu pai, não é? Sim. Os álbuns dos recortes e das entrevistas e os jornais e as revistas e as fotografias e aquilo tudo. É os anos 50 em força e depois os anos 80 em força. Agora estava-me a lembrar de uma coisa que foi posta na internet há pouco tempo, que era um anúncio, uma música tipo meio disco. Era camisas e... Motocross Club, camisas e camisetes. Nunca mais tinha ouvido aquilo. Porque o segundo Galares, o pai do Ramon, era uma das pessoas que fazia muitos jingles. Sim. E foi a gravar. Fazia muitas orquestrações para o Festival. Sim, ele era uma pessoa tão engraçada, tão simpática. Conheci grandes figuras. Mas ele fazia jingles e. Fazia e convidava. E havia certas pessoas como eu que tinham jeito para aquilo, porque para cantar jingles é preciso saber cantar com as outras pessoas. Respirar ao mesmo tempo não dá mais força nem menos força do que os outros. É aquela técnica de cantar em coro, não é? E articular muito bem as palavras para que se perceba o nome do produto e tudo o que se diz, não é? Havia uma grande pá, aquilo era uma escola de rigor que eu gosto imenso de ter feito parte dessa escola. Era chamada para fazer muitos anúncios. Mas aquilo depois vendia-se em single? Não, não. Aquilo apareceu porque foi a própria marca. Ok. Que fez um single de promoção a... Pois é isso, mas sim. Como é que era? De um lado era... De um lado, mas é o único caso que eu conheço. Ah, ok. Pronto. Era de um lado era as camisas e camisetes. E o outro lado era calças de gangue, né? Okay. Jeans. Pois. Talvez, ficou-me mais essa do camisas e camisetas. É. Camisas e camisetas, motocross club. Estava a perguntar se seria uma coisa corrente. A forma de bem vestir. Camisas e camisetas, motocross club. Nesse caso não era o Luís Pedro e o Zé, era o Ramon e o Zé Nabo. Ok. E era eu e talvez alguma outra voz feminina. Eu lembro no Facebook que estávamos à procura de quem é que seria essa outra voz. Uma outra voz, sim, pois, tu deves ter visto que apareceu o Ramon, ou eu chamei o Ramon, foram tempos muito giros. Isso é tudo antes da Salada de Frutas? É, isso é pré-história, porque ainda durante esse ano de 80 ainda fiz, aliás é o ano em que eu também faço vozes num disco do Carlos do Carmo, sim. 80. Depois, o disco não foi muito famoso. Fomos atropelados pelo hard rock do Rui Veloso. Toda a gente passava e falava. Era o Rui Veloso, Rui Veloso, e nós um bocado chateados porque, quer dizer, poça, bolas, pá. E não se diz que era tão fixe. Era e é. Já tenho tudo digitalizado, nunca se fez em CD, não é? É um dos meus discos que não está, ainda não saiu em CD. Mas só depois, quando fizemos o single de 81, o Robô, é que aquilo foi um grande êxito, a minha voz passou a ser muito reconhecida e eu deixei de fazer publicidade. Pois. Porque se topava muito, topava-se muito e então... Bem, eu também tinha mais que fazer, não é? Tinha concertos para fazer. Claro. É, foram tempos de uma grande aprendizagem. Foi... Mas isso não durou muito tempo, então? Não, a Salada de Frutas durou pouquíssimo tempo. Pois. Porque nós formámos a banda, deve ter sido para aí no verão, e eles estiveram a fazer as canções, não sei o quê. O disco foi gravado em outubro, novembro, foi? Ou editado. Sim. E depois convidámos o Guilherme e o Carrapa para fazer bateria e guitarra, porque éramos só três. Depois convencemos, foi preciso convencer, porque eles queriam ganhar igual. E pá, era normal, porque aquilo também ganhava-se um pouco na altura. Mas fizeram ali assim uma reunião do sindicato. Luís Pedro depois dizia: só fez chegar. Que dificuldade. Deviam estar com medo que a gente fosse enriquecer após ganhar uns 5 contos por concerto. Depois passámos a 7 contos por concerto cada um, que era bestial, fantástico. Não, ah, não era mau, quer dizer, não era mau, eu estou um pouco chinho, mas... Mas eram muitos concertos, não? Fizemos bastantes concertos nesse ano. Nesse ano até. Depois chegámos à festa do Avante e eles disseram-me adeus. Dizeram, tu adeus, prescindimos dos serviços da cantora. De maneira que foi só entre sair o LP no final do ano de 80, ensaios para concertos e concertos nesse primavera-verão, e depois em setembro, pronto, eles seguiram para a Holanda. Isso também foi outra. À pala do robô, seguiram para a Holanda. Para gravar. Gravar, sim. Okay. Isso foi uma cena um bocado. Por isso é que o Luís Pedro resolveu fazer o Vígaro cá, Vígaro lá. E começa a banda toda. Ah, o Vígaro cá, o Vígaro lá é porque... Sim, pois, olha, pois. Pronto. Então, nós também queríamos ter ido gravar à Holanda, claro. Um grande estúdio, Sting e não sei o quê. E já sonhámos com a Holanda, os gajos mandam-me embora. E foram para a Holanda todos contentes. E tudo graças àquele single do robô Armageddon. Que uma cena do cara. Conheces o lado B, o Armageddon? Não. Bem, tu não conheces o tema mais espetacular da salada de frutas, comigo. Ok. E com o Luís Pedro, que é um tema dele, letra e música. Sim. Ah, então talvez já tenha ouvido, mas não. Se o ouvisses, não te esquecias. Okay. Procura no YouTube. Ok. Tenho lá quase tudo. No YouTube está quase tudo. Claro que a qualidade do som no YouTube não é melhor, mas já pá, não há discos. Sim. Sim. Não há CDs, não se fez. Metade das coisas que eu gravei está só em vinil. Sim. Que hoje em dia também é um luxo. Sim. Está a voltar o vinil. Já está a voltar há uns tempos, mas. Pois está. E agora vai voltar em abril, volta a Lena d'Água. Já sabes dessa? Sim, que é australiana ou neozelandesa? Neozelandesa, a editora, que lança um single tu que é o Jardim Zoológico e o Tau. E o Tau. Sim. Já viste, ao fim destes anos todos, há um maluco na Nova Zelândia que descobre a Lena d'Água. Mas isso terá que ver também com essa coisa do colecionismo de vinil. Provavelmente alguém tinha esse single, vendeu em segunda mão. Nos primeiros mails que ele me mandou, está a fazer agora um ano, que ele começou a falar comigo, ele disse-me que tinha estado na Europa. Na Europa ou no Brasil? Olha, já tenho que ver isso. Sim. Para depois saber contar a história como deve ser. Mas com os amigos, mas não dá-me ideia que foi na Europa. Com os amigos, e que esses amigos lhe mostraram, e ele quando começou a ouvir pensava que era uma cantora do Oriente. Ok. Sim. Se calhar mais por causa do Tau. Sim. Ele primeiro ainda tinha falado do Tudo Bem, que a ideia primeira era fazer também o Tudo Bem, que também é desse mesmo álbum do Terra Prometida. O álbum de 86. Mas depois, pronto, resolveu fazer só um tema de cada lado, 12 polegadas. Pulou em contacto com as editoras, que depois acabou por ser mais com a Valentim, porque o outro foi gravado já com a Sony, mas entretanto aquelas coisas, os catálogos e depois as fusões, aquelas confusões todas. Primeiro foi uma confusão de dar conta quem é que tinha o quê, onde é que as canções andavam, quem é que tinha os masters, não sei o quê, mas lá consegui tudo. E ele, impecável, pá, sempre impecável, mas fiquei mesmo contente. Pena o Luís Pedro, entretanto, já não estar cá para poder ficar tão feliz. Ele ia ficar tão feliz. Os filhos ficaram muito felizes quando souberam, mas porque de facto é que nós, quando fizemos esse, tanto o single de 83, que tem o Jardim Zoológico e o Papa Lago, que é o nosso símbolo ecológico, assim como quando fizemos a Terra Prometida, não tivemos grande... Rapaz, a crítica sempre desdenhou do nosso trabalho, desde o princípio. A crítica sempre desdenhou do nosso trabalho. Eu cheguei também a ficar um bocado lixada, mas eu tenho um feitio diferente, digo assim, mando uns berros e parto uma loiça e digo assim uma cena. Mas o Luís Pedro não dizia, mas eu sabia que ele ficava magoado com a falta de reconhecimento. pelo grande trabalho, pá, de composição e de arranjos que ele fez ao longo daquela vida. Muito especialmente as coisas que fez para mim, não fez só para mim, mas depois dedicou-se mais à música instrumental, à world music, para fora, para, nem era para cá. Mas é muito bom, ao fim destes anos todos, ser exatamente nos antípodas. Eu achei estranho ter, porque existe uma cultura de reedições em vinil e de singles em vinil em que muda-se o nome, não se vai pedir os direitos aos artistas e é assim meio underground, porque muitas vezes até são coisas obscuras e é difícil entrar em contato com essas pessoas e eles preferem só, fazem tipo um re-edit, que é uma espécie de remistura só com os sons que estão lá. Sim. E existe muito essa cultura e eu fiquei quando vi isso acontecer, original. E vi que estava lá mesmo tipo os direitos todos. É mesmo. Foram mesmo buscar os direitos, como deve ser. Como deve ser, sim. É possível até que já tenha acontecido sem. Comigo não, senão eu haveria ter sabido, não é? Não sei se alguém no Japão fez uma coisa. Sim, mas com direitos não. Pois, com direitos não, é isso. Assim, à revelia, isso pode acontecer. Mas é muito bom, está quase, falta um mesinho para isso acontecer. Falta um mês, é dia 20 e tal de abril. E já há pedidos. Pois, sim. Já há pedidos. Vamos ver quantos é que Portugal vai pedir. Eu vou querer, aqui para a minha coleção. A banda Atlântida começa logo a seguir a Solar. Logo, nós gravamos o primeiro single. Então, nós saímos em setembro e com o lado B, o Labirinto. O tema contra a guerra. Uhum. Portanto, nós saímos em setembro e o single sai em outubro ou novembro, foi um mês e tal. E fizemos logo o disco na Valentim, fomos para a Valentim. Eu há bocado estava a dizer que o meu pai é daqui do Oeste, de Torres Vedras. O meu pai, no início dos anos 80, tinha uma banda chamada Vita Brevis. Tenho ideia disso. Com o Nanã. Sim. E com Fortuna. Sim. Mas fomos buscá-las. Eu não sei se a banda acabou por causa disso, porque vocês foram buscar, mas é possível. Bem, Vita Brevis também já... Claro, o nome estava feito para isso. Mas Santa Cruz, eu tinha ligações afetivas com Santa Cruz. Pois. E já nem me lembro bem, se calhar foi por causa dessas minhas ligações afetivas que acabámos por conhecer o Nanã e o Fortuna. É capaz de ter sido. Como é que isso aconteceu, já não sei, mas desconfio, porque eu estava em luto da morte de um amigo. Sim. Pronto, e Santa Cruz foi o sítio onde ele morreu. E para recuperar de ter sido despedida naquela banda tão famosa, ao fim daqueles concertos em que as pessoas chegavam loucas. E aquele som, e aquela cena, aquilo tudo. Por fazer o luto da salada de frutas, fazendo o luto de um amigo que já tinha morrido há 5 anos. Sim. Ele já tinha morrido em 76. Mas eu, nesse ano de 81, chegou-me uma parte da história que eu não conhecia. E que veio a confirmar algumas suspeitas que nós já tínhamos em relação àquela morte, que não tinha sido acidental. Ui. E então essa passagem por Santa Cruz foi muito forte e muito, muito sofrida, muito sofrida. Juntam-se as duas coisas, porque o Luís Pedro dizia-me: deixa lá, não te preocupes, porque esta ainda não era a nossa banda, dizia-me o Luís Pedro. Deixa lá, não te preocupes. Havia assim umas coisas muito parvas que já tinham acontecido. Uma delas até foi... num concerto que fomos fazer em Torres, Torres, da Salada de Frutas, aquilo ter o ar livre, um palco montado, okay. Um campo pelado. Ok. Tenho ideia que era um campo pelado, não tenho. Já bem, pai, já foram muitos anos. Sim, né? sim. Mas aconteceu uma coisa tão parva que foi. Eu acho que estava, não sei se estava a cantar com a mini saia ou com a... Porque eu tinha o fato completo, aquela túnica branca muito famosa. Sim, sim. E umas calças também daquela gaze, aquilo era uma gaze. Eu não sei se estava a cantar, porque estava uma noite, aquela noite do Oeste Litoral. Sim. Cheia daquela, não é chuva, mas é o mar assim a cair assim em farripas, aquela coisa assim, não é? Ah, que simba que fiz. Sim, isso é mais no, na África. Sim, mas conheço muito bem essa. É, tu sabes essa, o que é. Essa noite do Oeste. E no final, nós saímos e eles quiseram mais. Quiseram encore. Pediram encore. E. Chiu Maio, caludinha! Este cão é tão maricas. Eles pediram mais. E então eles. Eu saí um bocadinho para o camarim e eles tocaram o instrumental. Que eles depois acabaram por gravar no álbum deles, Já Sem Nós, que é o Não Me Apetece, lembro-me, porque era o instrumental que havia enquanto ainda estávamos na banda. Sim. E eles tocam, está por acaso um tema muito giro, muito giro. E eu fiquei no camarim aquele instrumental, e depois quando volto, eu era muito prendada, eu costurava e tinha dois chaves, tinha um chaves feitos por mim. Sim, sim, sim, sim, sim. Com uma agulha, aquele crochê. Tinha um preto e tinha um bege. E eu andava com o chale preto, opa, por causa das correntes de ar e dos fios, não sei o quê, e resolvo, quando voltei ao palco para cantar a última, embrulhar-me no meu chale preto, porque epa, estava mesmo. Estava frio e estava umidade fria. Que altura do ano é que era? Não sei. Mas para ser ao ar livre, era capaz de ser. Sim. As festas, vais ver quais são as festas. E verão no Oeste é casaco de inverno. Nunca se sabe bem, não é? É casaco de inverno à noite. Aquela hora das 10 às 11 da noite, aquilo já não se pode mais. Sim, sim. E tu não, mas eu possivelmente até estaria um pouco suada no concerto. Embrulhei-me no chale e cantei a última com o chale. Opa, então não é que... Passados uns dias houve uma reunião que não sei o quê, porque eu tinha umas atitudes e dizia umas coisas, francamente, ir ao palco embrulhada num chale. Opa, lembro-me tão ainda bem. Ainda cima calculo que eles... Essa tal túnica não devia ser propriamente quente. Oh, pois não, não era gaze. E eles com certeza todos vestidinhos. Pois, então... São dois pesos e dois meses. Por acaso foi o Zé que disse, mas eu assim com um ar assim um bocado. Eles tinham que dizer qualquer coisa, que era. Sim. Para melhorar, porque achavam que eu não estava a cumprir, achavam que eu podia melhorar. E com certeza que podia melhorar. Ainda hoje em dia, quando ouço gravações de concertos ao vivo, eu sempre que posso gravo. Sim. Eu sou um bocado palerma a falar. E, é sério, ainda hoje em dia, mas o que é que eu hei de fazer à minha vida? Eu faço os possíveis para me controlar, e agora estou, penso eu, já estou melhor do que estava há 30 anos, não é? Mas é que o palco para mim é absoluta liberdade. Por isso é que também tenho sim, liberdade de fazer palermites, mas é sem querer, não faço propósito. É uma criança à solta dentro de mim. É tão chata essa cadela. Anda cá, Valentina. Anda cá. Anda cá, não sei estúpida. Anda cá. Ai, bolas. Nunca mais entendes. Que há muito. Estava a saltar por cima de mim e isso é sempre desconfortável para mim. Pois claro que não. É problema meu, não é? Não é problema teu, mas ela tem que aprender que não se salta assim para cima das pessoas. Nem todas as pessoas são a tua dona, a tua mãe. Temos, há uma passagem por Santa Cruz e há atuações de algum lado? Aí? Não, aquilo foi. Foram os dias que eu passei ali de recuperação com o Luís Pedro e a Sara também lá esteve, a minha filhota também lá esteve. Falar com pessoas, estar assim, como se fosse umas férias. Sim, sim. Nós tínhamos tocado bastante, como se fosse umas férias, mas já depois do verão, isso já foi tipo setembro, outubro. E no entanto formámos a banda. O Luís Pedro tinha imensas já canções, tanto é que passado poucos meses estávamos a fazer o Perto de Ti. É só porque eu quando ouvi falar de Vita Breves, o meu pai contou-me que tinham tocado no casino de Santa Cruz e foi aí que eu descobri que tinha havido um casino em Santa Cruz, que nunca foi do meu tempo. Era a física? Ou era o... Não, não, eu não sei se seria na física, mas havia um casino lá. Era a física, ou era o outro Living Opera? Não, sim, mas isso foi Fortuna. Mas isso foi depois, acho que foi. É, sim, acho que sim. Ele tinha 20 e tal anos quando fechou, aquilo acho que fechou ao ano passado, há 2 anos. Sim, pois foi há pouco tempo. Que era a discoteca. Opa. Enfim, tudo isso parece... É um passado tão longínquo. Mas isso é depois da banda Atlanta? O Living ou é durante? O quê? O Living é durante ou depois? Aquele... O Living... Eu acho que nós até chegámos lá a tocar uma vez. É? Atlântida. Sim, sim, sim. Eu acho que chegámos lá a tocar uma vez, mas... A banda Atlântida também não viveu muitos anos. Sim, sim. Foi formada no final de 81, logo a seguir àquilo lá da... Mas deu para ter umas quantas formações diferentes. Não, não, a Atlântida só teve uma formação. Não? A única diferença... Não, é que mudou, por exemplo, o Nanã saiu, não foi? O Nanã... Espera aí. Já não é Atlântida, ok. Deixou de ser. Okay. Mas a primeira mudança foi quando o Luís Pedro saiu. Sim. Saiu, estava a fazer o álbum do Rão Kiao e começou a fazer concertos, e era difícil, nós tínhamos uma relação amorosa, não vivíamos juntos, mas estávamos demasiado tempo juntos, aquilo era muito difícil, era muito difícil. Depois mantivemos a amizade, mas ele achou por bem sair da banda, e ele sai da banda em 83, por isso 2 anos depois ele estava a sair da banda. Mas e entrou aí, o Zé Marinho. Mas aí deixa de ser... Não, não, continua parte... a ser ainda com o Zé Marinho. Ah, como é que foi? E depois o Nanã e o Luís Moreira, que era o sax e trompete, fugiram para o Rui Veloso. Porque o Rui Veloso, entretanto, já estava a tocar mais do que nós. Sim. E eles, claro, mercenários, músicos. Pá, os músicos é assim, pá, nós vamos para onde nos pagam. Pá. Ah, não sei quem não, mas aqui é pá, quando houver... trabalho e condições, a gente vai, não é? E foi o que eles fizeram. E depois, a partir... Foi pouco depois, deixa-me cá pensar. Em 84, Lusitânia, ainda aparece o nome da banda no álbum. Lena d'Água e Atlântida. Acho eu. Acho eu. Eu acho que tinha sido por causa disso. 84... Mas 86 então, acho que já não. Mas isso já são duas formações diferentes, então. Três formações diferentes. Tem que fazer o histórico, já não me lembro, pá. Porque depois já, epá, eu já toquei com centenas de músicos. Mas para mim, três formações já são várias formações, portanto acho que não disse nada de errado. Pois não, não, não. Não. Mas desde... Que digo muitas vezes, o mais importante, sabes o quê? É que desde que o Luís Pedro saiu, sim, aquilo passou a ser uma jukebox. Super bem ensaiada, mas não havia um criativo... Não havia um compositor, pá, pelo menos nunca nenhum, sim, deles fez nenhuma canção. Só mais tarde, quando o Taina entra na formação, o guitarrista, o Taina, é que acabei por gravar aquele tema espetacular, o Voar, no álbum de 87. Mas a banda Atlântida, depois da saída de Luís Pedro, passado um ano, passado 2 anos, já não era, como é que se diz agora, sustentável. Era muito peso, sim, e muita gente, e muito peso para nenhuma criatividade. Só para estar a repetir aquilo realmente ao vivo, era um espetáculo, um som ensaiado ao milímetro, muito bem. Mas depois isso começou a ser para mim uma repetição que me deixou de interessar, porque eu sou bastante QB, criativa, QB, para me apetecer variar. E depois ainda houve uma antes com o Luís Oliveira na guitarra, que foi quando gravámos, deixa-me cá pensar, A Terra Prometida, que ele gravou guitarras, o Luís Oliveira, mas depois foi tocar com a Dora. Essa, ainda me lembro. E depois fazemos a banda com o Taina, com o Boni, com o Pedro Abrantes na bateria, durou algum tempo. Depois sai o Pedro, entra o Ramalho. Depois, a seguir ao Ramalho, ainda tocámos, sei lá. Mas já nada disso é a banda Atlântida. Não, depois deixou de ser a Lenda d'Água e Banda. A Lenda d'Água e Banda já não se justificava, sim, um nome que tinha surgido com aquele grupo. Claro. E depois, ao fim de alguma metamorfose, ainda vá que não vá. Mas depois já não fazia nenhum sentido. Sobretudo também é porque nos primeiros anos nós tocávamos aquilo que tínhamos gravado como banda Atlântida, não é? Depois, quando começamos a abrir um pouco o leque, como foi o álbum que eu gravei com o Emiliano, que já tinha vários autores, aí então não fazia mesmo sentido algum. Já era 87, aí já é outra fase. E mais? Queres mais saber? Não, e depois a ideia do tema do Festival da Canção é que eu nunca me fui embora. E aí e isso aconteceu, não é? Não, mas espera, sim, de facto. O Pedro faz-me esse convite. Estava a pensar nisso há um bocado. Quanto o resto desse telefonema. Sim, sim, claro. O Pedro faz-me o convite. Eu desatei-me a rir, mas depois disse: bora lá, bora. Boa ideia. E depois logo a seguir, que eu tinha acabado de tocar com os Dare Heading West, que ele soou tão bem, sim, e com o Benjamin, que ele soou tão bem, eu disse: Pedro, dá para a gente escolher a banda? Acho que sim, acho que não há banda fixa nenhuma, cada uma. É para a Pedro, é que eu toquei com eles e toquei com eles. Bora. Falas com eles ainda por cima, não é? Falas com eles e vê se eles querem ou assim ainda naquela. Se calhar não querem. Ainda me passou assim aquele friozinho, tipo, e se eles não querem fazer um conjunto comigo? Ou pelo menos ir ao festival, não é? Oh pá, encantados da vida, não têm cá preconceitos. A minha geração teve bastantes preconceitos. Viveram-se várias fases de preconceito. Era preconceito contra o rock, no princípio do ano, logo a seguir ao 25 de Abril, era preconceito. Era preconceito contra o rock sinfónico a seguir. Agora é o Strummer, que também gosta do Trump. Bem feita, nunca gostei de não, Trump. Não, o Strummer. O Strummer já morreu. Ah, desculpa, é o Johnny Rotten. É o Rotten, a sério? Sim. Eu até li mal, pá. Hoje quando vejo... Não, o Strummer morreu há não sei quantos anos. 15 anos. Pois, já estava assim, pois então agora troquei-lhes o nome, estás a ver? Eu nunca gostei. É que eu nunca gostei, também por causa disso. Porque era ridículo. Aquela coisa das não gostavam de nós, porque. Pois, lá está. Aquela coisa dos críticos, aqueles gostavam era tudo que fosse para destruir e tudo. Quem não sabia tocar, quem não sabia cantar é que era o máximo, era o máximo. E nós, que tínhamos tudo com harmonias complicadas sim, vozes e aquilo assim. É, isto não, isto é muito bonitinho, costumavam dizer isto. Ah, é tudo muito bonitinho, muito limpinho. Ah, é tão limpinho, que nojo. Estás a perceber? É pá, que horror, que preconceito. E mais, havia preconceito a torto e direito contra o Marco Paulo, coitadinho, o que ele sofreu. Muitos preconceitos, muitos, muitos. Uma coisa assim mesmo má. Aquilo que a gente hoje vê no Facebook, nos comentários e nos jornais, nas caixas de comentários, já existia. Já existia. As pessoas são mazinhas e mesquinhas. Pá. Mas pronto, nós fomos continuando. Os meninos disseram que sim. O Pedro fez logo 3 canções. Depois fui eu ter com eles a Lisboa. Entre aquelas 3 canções, até tínhamos pensado numa. Mas depois, quando o Benjamin, ele não estava na altura, estava fora, passou uns dias fora. E quando voltámos a encontrar-nos, já pensei para ver como é que soavam as canções já todo, com a banda toda lá no sítio, na Junqueira, no sítio lá do Serginho, e então lá decidimos pela outra, que eu nunca me fui embora, porque no fundo foi isso mesmo. Não, porque aquela coisa de certo está a acontecer agora por causa do Festival da Canção, a Helena D'Água voltou. Mais uma vez. Eu acho que já vi isso desde o Festival da Canção. Desde o Festival da Canção. Opa. Não, mas opa, podia ser o concerto mais, como é que se diz? Mais simples, como é? Não quer dizer pobrezinho, mas fosse onde fosse, cada vez que eu dizia, sim senhor, bora, vamos, piano e voz, guitarra e voz, esta banda. Tenho feito várias, ao longo dos anos, várias formações com os músicos de jazz ou com músicos daqui mais perto de mim, que também cheguei a fazer em 2011, porque estou longe de Lisboa, é mais difícil. Mas com os do jazz não há problema. A gente ensaia duas vezes. Aquele disco da Punk Sportivo são daqui das Caldas, pois. Não, Peniche. Peniche, é isso. Sim. Caldas, Peniche, tenho estado sempre a mexer e a fazer coisas diferentes. Gosto de fazer coisas diferentes. Sim. Esse está muito a giro. Não ligaram nenhuma. É que não ligaram nenhuma. Nem passou na rádio, nem fizemos... Não fomos chamados para fazer um festival. É uma coisa assim... Tem sido, pronto. Agora com o Festival da Canção... Foram obrigados a ouvir falar da... Pá, tu viva, caneco. Poça, meu. Está bem, não tenho 30 anos. Pois não, mas quem é que fica nos 30 anos para sempre? Por favor. Credo. Que coisa. Lá está o tal preconceito também, não é? Não, estou... É o preconceito da idade? Sim, também há. Isso também há. Claro. Que horror. Ainda por cima. Porque, se tu fores a ver, os homens podem envelhecer à vontade, sim. não é? Pá, vês, há tantos, pá. O Sérgio Godinho, o Jorge Palma, o Reninho, o Reveloso, o Represa. Pá, têm todos a minha idade. O Sérgio mais um bocadinho. Todos a minha idade, eles continuam a ser chamados para tocar a colá e a colí, a colá. Sempre, sempre, sempre. Eu assim, pá, porra, outra vez, meu. E mais os chutes, e mais os UHF. É tudo homens. Só homens. Até a Xana, que ainda foi uma resistente, porque continuava a aparecer, não sei, até a Xana tem andado desaparecida. E a Xana tem menos de 10 anos do que eu. É tramado, é preciso... É preciso muita força. É preciso muita força e epá, é vontade de fazer as coisas também, porque há pessoas que depois também às tantas... Que se lixe. Vou-me dedicar, agora já não... Já, à pesca já não, mas... Já não. Outra coisa qualquer. Que é a pesca já não. A astrologia. Antigamente é que é, dedica-te à pesca. Era uma forma de dizer muda de vida. Mas não, mas porque é que agora já não é? Ah, porque agora já ninguém vai à pesca. São mesmo os pescadores... Os pescadores ali desportivos que às vezes até caem das rochas abaixo. Sim. E os outros que andam com grandes barcos a sugar o fundo do mar para dar alimento, às vacas e aos bois que depois servem para fazer hambúrgueres. Isso é que é o pior de tudo, pá. Ainda é pior do que o preconceito contra as mulheres. É, estão a dar cabo de tudo. Impunemente. Mas a gente não se cala. Uma das coisas... que me faz não perder a vontade de cantar e de continuar a usar a minha voz, é mesmo essa, de pá, falar destas coisas que são as coisas mais importantes, que é a nossa casa-mãe, como diz o meu querido Papa, meu lindo, meu querido Francisco, finalmente um Papa à minha, não é? À minha medida, eu sempre fui um bocado franciscana e de facto este homem é... Esta última encíclica, até a casa comum, ele disse praticamente tudo, que não falou dos hambúrgueres, não é? Nem da desgraça que é a forma como se tratam os animais neste nosso planeta, forma desgraçada, imoral como se tratam os animais, coitadinhos. Mas tudo isso aos poucos está a ser mostrado. As pessoas não querem ver, é horrível, dói. Mas é essa visibilidade. Pá, também gostava de ganhar um bocadinho de dinheiro já agora. Fazer umas obras em casa. Trocar de carro quando aquele morrer, tadinho, meu Paulo de 20 anos. Sim. Mas ele porta-se bem e bem, eu também o trato bem. Mas isto é importantíssimo. Isto eu já sou... Já sou militante da ecologia desde os anos 70. É, e quando nós estávamos ali no Bom Marral, encontramos uma pessoa... Logo com a Ana, da Amigo Fiel. Uma das primeiras pessoas que eu conheci cá. Tem o abrigo para os cães abandonados e maltratados aqui da terra. De terra e arredores. Sim. 60 e tal cães num espaço pequenino. Mas parece que este ano, como vai haver eleições... Estava ela a dizer isso. Vão fazer finalmente as obras prometidas há não sei quantos anos, mas oxalá que sim, tadinhos, que eles precisam. Precisam mesmo de melhores condições. Eles e quem trata deles. E mais? Eu costumo sempre perguntar às pessoas por filmes e coisas que estejam a ouvir ou a ver, etc. Esta televisão vê muitos filmes. Opa, olha, nem por isso, sabes? E aqui perto, calculo, também não há grandes cinemas. Quando morava em Lisboa, sim, eu saía muitas vezes para ir ao cinema. sozinha, sem combinar. Era como sair para ir ao hotel, não era preciso combinar com ninguém, sozinha. Desde que vim para cá morar, deixei de ir ao cinema. Epá, ó Lourinha, que é isto? Final. Calma aí. Calma. A hora mudou, são 3:30. É, semana passada eram 3:30. Aguenta aí. Está-se a aproximar a hora do almoço. Espera aí. Almoço e jantar. Mas não. Eu agora tenho estado... Opa, vejo algumas séries. Quais? Eu gosto de mudar. Não é assim perguntar. Eu vario e canso-me um bocado. Agora estou a ver uma coisa de que eu gosto de ver, que é uma. Aquilo nem é uma série, sim. De. Como é que se chama? My Dream Home. Ok, isso é um reality show? É um reality show. Não sei se pode, se calhar, se chama isso. São dois irmãos giríssimos do Canadá, gêmeos. Giros de morrer. É aquelas coisas de vender casas. De comprar casas e recuperar as casas. Opa, adoro. Gosto imenso. Começo logo a sonhar com a tal recuperação que eu gostava de fazer. E aí de fazer, sim, se Deus quiser. Aqui há a minha casa que já está a precisar, ao fim de 10 anos, está a precisar de. Quando eu vim para cá fiz obras, mas já passaram 10 anos e nunca mais levou assim nenhuma volta como deve ser. É uma casa muito engraçada, parece um barco. Tu ainda não viste aquele, sim, lado ali? Não, mas eu... Tem o porão, os quartos estão no porão, mas, okay, mas as janelas do quarto dão, para aquele lado é um primeiro andar. Ok, porque isto é só uma sala e uma cozinha? É, sala e cozinha, okay. E daquele lado depois tem o alpendre, as escadas lá para cima para o terraço e para o pátio lá para baixo e as escadas ali para os quartos. Mas é engraçado porque tu desces e ali assim os quartos têm a janela alta, ao nível de um primeiro andar. Sim. E depois sobes, vens aqui para a sala e a janela é ao nível do resto de chão. Eu adoro, apaixonei-me por esta casa. Que segundo eu percebi, foi escolhido. Este sítio foi escolhido pelo Google Earth. Okay. Google Earth, tipo, mesmo a sobrevoar. Andei a ver sítios que tinha que ser para cima de Lisboa. Para baixo de Lisboa nunca tive ideia de ir para o sul, não sei porquê, mas puxou-me mais aqui para cima. E queria um sítio que não tivesse indústria, que fosse assim mais. Também me lixei com os caçadores, porque. Que é o lado chato, são às quintas e sábados, há uma parte do ano que é chato ouvir os tiros, passam. Pois. É muito chato ouvir os tiros mesmo ali atrás e depois os cãezitos abandonados, pronto, que fazem parte dessa cultura. Da caça, pois, entre aspas. É só para dizer para as pessoas, pois, que estão a vir. Pois. Em casa, mas, onde seja. Mas sim, depois andei à procura, depois fui ver naqueles sítios de vendas de casas, depois procurei, vi que aqui as casas já eram baratas, tinham e têm a autoestrada para Lisboa, meia dúzia de quilómetros. Portanto, é super fácil. Sim, sim, sim. Em 40 minutos, ponho-me em casa, agora ia dizer em casa. Sim, em Lisboa. Tenho duas casas. A minha, sim, casa de Lisboa é onde mora a minha filha, sim, os meus irmãos. E aqui agora também já... Pronto, agora já... Custa-me um bocadinho dizer que é a minha terra, mas já é um bocadinho... É a minha casa, pronto, isso é que é. Não, e quando vais ao café, as pessoas... A senhora do café a dizer... Assim, a nossa Leninha. Representar o Portugal, foi muito... Foi o nosso festival, sim, e tal. Sim, é o festival, que eu estou muito bem, gostei, pronto, muito. Sim, é são que... quase 10 anos e já fiz aqui amizades. E, mas sem conhecer ninguém aqui. Não conhecia ninguém aqui. Aliás... Há uma coisa muito engraçada. Há um bocado estava a te dizer que já tinha vindo cá tocar ali ao, sim, sim, teatro, aquele teatro, sim, centenário. Como é que chama? Eduardo Brazão. Ok. Se não tem 100 anos, está quase a fazer. Sim. Eu acho que são 90 e tal anos com a Atlântida. Mas antes de vir cá com a Atlântida, eu toquei cá uma vez com os Beatniks, um final do ano. Final do ano... De 77, suponho eu, não, acho que não foi 76, acho que foi 77. E então nós preparámos, nós todos contentes, fazermos um final do ano, aquilo para nós era um luxo. E muito verdes, sem experiência nenhuma. Guardámos para a meia-noite, tu não vais acreditar. guardámos para a meia-noite a parte de música original em português. Um dos temas era o Cosmonicação. Tinha 20 minutos! Opa, tão iludidos e tão fora da realidade que estava-se mesmo a ver o que é que ia acontecer e foi o que aconteceu. E mais um parque! O baterista viveu com a camisa rasgada e tudo! Porque ainda por cima ele e o Tol, era o Tol e Al, éramos dois vocalistas. Com incensos a arder e a máquina de fumes e aquilo tudo, e eles achavam que aquilo era droga, os incensos, devia ser droga. Oh, pá, olha, fui a chorar para o camarim, o Tó também saiu, então. Se fosse, se calhar tinha aturado melhor os 20 minutos. O resto, ah, não, ouve lá, oh, pá. Não, eles, o público. Ah, estás-te a passar, que não. Esta aqui é uma cultura, não tem nada a ver, tem a ver com vinho da terra, eles têm aqui bom vinho, e, mas então. Os vocalistas saíram, pá, eu nervosíssima saí, fomos para o camarim, eu a chorar com certeza, porque aquilo, pá, para nós que éramos completamente verdes, pá, éramos verdes, não fazíamos ideia do que era um fim do ano. E então a banda para cumprir o contrato de tocar o tempo, que eram 3 horas ou que era, ficaram a tocar o meu amigo Charlie Brown e o Mamãe Eu Quero o resto da noite. Com toda a gente encantada a dançar, todos felizes. Sim. E contentes, porque é isso o fim do ano? Oh, pelo menos conseguiram conquistar o público. Quer dizer, conseguimos sair de lá vivos e receber o cachezito, que aquilo era ridículo. Era só para comprar mais um prato para a bateria, era uma coisa assim muito fraquita. Mas que vocês tu nunca gravaste com o Beatnik? Não. Mas eles tinham coisas antes ou não? Não. Ramiro. As gravações que há deles, então são depois? São depois. Okay. Eles gravaram, o Ramiro continuou a banda, com o Tó, e com o Casanova, e o Araújo, e o... E ainda teve várias fases diferentes, não? Sim, também, primeiro com o Fernando António nos teclados, e a seguir foi com o António Emiliano, com que eu havia de mais tarde fazer aquele álbum lindo que eu adoro, que é o Aguaceiro. Não, eles gravaram um LP e um single, um ou dois EPs, um EP e um LP, acho eu, que é o Aspectos Humanos, é o LP, e o single é o EP, tem o... Somos um Mar. Lourinha Caluda. É, gravaram já depois da minha saída, algum tempo depois, um ano ou dois a seguir. Gravaram quando foi o boom do rock, foi mais fácil, porque 76, 77, 78. O rock and roll, sim. Era considerado coisa lá dos americanos, já dito, coisa do Imperial. Como é que era? Como é que eles nos chamavam? Como é que era? Imperialistas? Havia um chavão que eles nos chamavam. Aos beatniks? Ou... Não, quem fazia rock and roll na altura, 25 de Abril. Quem tocava rock? Os filhos do imperialismo americano, nada mais do que isso. Filhos do imperialismo americano, ok. Sim. Sim, com desprezo e desdém. Ok. Então, e além do My Dream Home? O que é que My Dream Home, gosto de ver o Jimmy Fallon. Ok. Estou muito Sick Mulher ultimamente e Sick Radical, por acaso. Ok. Também gosto de ver o outro que dá antes, o Stuart. Ah, o John Stewart já não está. Que eu amava, eu adorava. Mas o que dá antes? Ai, sim, o Edward. Como é que é? Colbert. Colbert, sim. Também gosto, mas gosto mais do Fallon. Okay. Adoro o Fallon, gosto imenso do Fallon. Como dá a hora do My Dream Home, gravo um e vejo o outro. Ok. Opa, depois tenho visto coisas assim. Quando apanho, adorei aquela coisa. Como é que é? Boardwalk. Empire, Sidewalk, como é que é? Boardwalk Empire. Adorei, vi, revi, gravei, voltei a ver, pá, espetacular série, espetacular, pá, perfeito mesmo, em todos os níveis, maravilha, adoro essa série. Também passei pela fase do Dexter, mas depois chega uma altura em que já não, já chega de Dexter, mas aqui há uns anos antes. Sim. Há uns aninhos também gostava de ver o Dexter. Gosto de ver documentários sobre a guerra, a Segunda Guerra. E às vezes a primeira também apanho. Temas históricos gosto de ver. Gosto até mais de ver cenas assim das guerras, sobretudo, do que gosto de ver dos animais. Faz-me doer ver as coisas dos animais, ver. Sofrimento. Sim, depois uns matam os outros, depois são os outros que não têm água, não têm árvores, não. Ai, de vez em quando vejo, não é? Sim. Na RTP3 agora, muitas vezes passam documentários excepcionais, acerca de agricultura do planeta, não é? Uhum. Agricultura, saúde, essa treta toda dos medicamentos, essa treta toda do que se usa para enganar as pessoas, e as pessoas ficam doentes por comer as coisas que os mesmos estão a vender, e depois os mesmos que vendem as porcarias, entre aspas, comida que vendem, são os mesmos que vendem as drogas para, entre aspas, curar as doenças provocadas pelas comidas que os mesmos vendem. É uma coisa tremenda e horrível, mas eu gosto de ver para estar informada e poder também transmitir as coisas que aos poucos, que isto é muito para tu aprenderes de uma vez, são anos de estudo, e a televisão serve-me muito para isso, a televisão e a net, não é? A net até muito mais do que a televisão. A televisão normalmente só assim a partir das 6 horas é que eu ligo, assim ao fim do dia é que ligo, porque ao fim do dia já não me apetece estar ali no computador, ao fim do dia já. E filmes, não? Aqui, é pá, filmes, eu estou um horror de filmes! Não, mas quando havia essa vivência em Lisboa de sair e ir ver filmes, que filmes é que eram? O último que eu vi, já foi há imensos anos, no cinema, foi o Match Point. Isso é de 2005 ou 2006. Estás a ver? Foi o último que eu vi, mesmo em cinema, em sala de Sim. cinema, naquele cinema do Gemini em Sete Rios. Okay. Gemini, não, Gemini. Torres Gêmeas. Como é que se chama aquilo? Twin Towers. Twin Towers. Isso tem sentido? Tinha, pelo menos tinha. Já não tem, acho que já não tem. Se calhar não, pois. Nunca fui, não sei. Sim. Eu vi isso nos Amoreiros. Sim. Deixei de ser cinéfilo, mas vi muitos grandes filmes. Pá. Laranja Mecânica, ali na Alameda, não me esqueço do sítio onde vi. No Império? Era. Okay, que agora é Europe? Era, há muitos anos já que é. Eu sei, eu nunca lá fui, portanto. Sim. Tinha uma grande. Era uma grande sala, salão, com uma grande cortina. Que se puxava-se a cortina e entrava a luz do sol, uma grande sala espetacular, de facto. Vi o Apocalipse Now no Apollo 70. O Apollo 70 tinha cinema? Isso também não sei, porque isso é Apocalipse tudo antes do meu tempo. E não vi na estreia, não vi. Sim. Foi já uma reposição, algum tempo depois. Sim. Eu fui sozinha e aquilo encheu. Eu fiquei na primeira ou na segunda fila, cheio de coragem, a ver o Apocalipse Now. Era, no quarteto eu via imensos filmes. Era um ecrã grande ou pequeno? A sala era pequena, mas o ecrã a gente até ficava com os olhos tortos. Okay. Quer dizer, não era muito grande, não era, não era. Mas aquilo, como a sala 70... era pequena, tu ficavas assim com o ecrã em mim, assim, 3 metros da tua cara. Porque o Apollo 70 não é grande. Não, não é. Era um estúdio, era um cinema estúdio. Vi, no quando quarteto. Era miúda, vi dezenas, não digo, mas pá, umas 10 vezes o Romeu e a Julieta. Qual Romeu e Julieta? O original, vi-o muitas vezes no cinema, pelo menos uma das Sim. vezes, no cinema mundial. Ok, que também já, também já não existe. O primeiro filme para 12 anos, para maiores de 12 anos, que eu vi, que tinha 10 anos, fui com os meus pais ver o filme com o Paul Newman e o... Caluda! Paul Newman e o Redford. Sim, qual? Que é aquele... The Sting? Como é? The Sting? Ai pá, como é que se chama? É que ele tem o ragtime na banda sonora. Epá, eu tinha 10 anos, eu não devia estar a cantar ao lado da Lena d'Água. Isto é anos 60, portanto esteve no Tivoli. Não. Eu cheio de medo para entrar porque eu só tinha 10 anos e aquilo era para 12. Não pode, isto não pode ser para mais 12, isto tem de ser para mais de mais, que é bastante violento. Não, então não é. Então é outro. Dois homens e um destino? Dois homens e um destino. Que é isso? É o Uma Esquece de Inocência Nascida. Então pronto, maiores de 12. Então é isso, era maiores de 12 e foi no Tivoli. Ok. Havia um que víamos em família que era o Trinitão, o Cowboy Excelente, que víamos em férias no cinema de Sines, onde íamos durante anos a fio, fomos acampar para o Parque de Campismo de Sines, antes daquela porcaria toda ser construída para ali. E eram espetáculos as nossas férias, estávamos um mês, dois meses às vezes no parque. E lembro-me também de irmos ver o Trinitá e depois aquilo havia várias sessões. E era muito giro. Uma das vezes fomos a uma segunda, uma terceira sessão, não sei, e estávamos à espera que acabasse a outra sessão antes da nossa. Vimos ver o filme. E então quando acabou aquela sessão, opa, começam a sair os rapazes todos, pontapé na porta, pá, todos assim, cheios de estilo, assim, com as botas a arrastar, todos com uma pita, olha o que nós rimos, pá. Minha mãe, meu pai, os meus irmãos, pá, toda a gente a rir, nunca mais me esqueci dessa saída do opa, era tão giro, esses filmes eram tão giros. E depois vi o Violino no Telhado, vi no Monumental, estás a ver como eu me lembro dos sítios onde vi os filmes. O Livro da Selva, levei a minha filha, que ela era muito pequenina, tinha pai 3 ou 4 anos, que foi, não sei se no Tivoli, não, o Bambi é que foi no Tivoli, que ela no fim não queria ir embora, que achava que não podia ser, que a mãe tinha morrido, não podia ser. Anda cá, Valentina, não seja chata. Anda cá, anda cá, anda para aqui. Anda cá, anda para aqui. Anda para aqui. Vai lá, quietinha, okay, já vai. Deixa fora. Fica lá quieta. Que medo então, que ela roa os fios. Não roi nada. O que é? Que à minha frente ia roer alguma coisa? Não. Então o Bambi no Tivoli? O Bambi no Tivoli. O Livro da Selva deve ter sido no São Jorge. Isso dá para confirmar. Dá para ver se foi. Mas eu tenho a impressão que sim. Em Benfica não havia... Agora por acaso eu fui até a Benfica. Havia cinema em Benfica? Devia haver. É que no meu tempo havia cinema em Benfica, Fonte Nova, mas. Ah, no Fonte Nova, mas essa fase é do Fonte Nova já é eu era. Recente, pois, já é eu era uma mulher, não é? E estás a ver que eu não me lembro dos filmes que lá vi. Sim. E foram vários. Era o tal cinema onde eu ia ver no jornal, na altura ainda via o jornal, não via net, não é? Via o jornal para ver quais eram os filmes que lá estavam. Saía de casa 10 minutos antes e pronto, ia ver filmes. Deixa-me ver se me lembro. Não me lembro nenhum. Mas vi uma data deles lá. Se calhar o Trainspotting, não sei se lá passou. Adorei. Ah, não. E outro que me lembro. O Trainspotting viu em Campo de Ourique, naquele que também já não existe, na Europa. Ok. Que foi também depois. Que depois foi filme de. Foi filme. Foi já era estúdio. Quando saiu, mas. Não, foi não, estúdio não, de televisão depois. Okay. Esse Cinema Europa. Deixa-me cá ver no Eden. Também deve ter ido ao Eden. O Eden é mais antigo. O Eden devia, é o dos restauradores? É, devia ser. Sim. O tempo em que os meus pais iam ver o High Society. High Society, esses filmes. No tempo do namoro deles, anos 50, antes de eu nascer. E logo a seguir também, continuaram a ser assíduos no cinema. Era uma forma também de sobrevivência, quer dizer, porque não havia televisão. Sim. Eles liam, os dois gostavam muito de ler, os meus pais gostavam muito de ler, e havia a telefonia sempre, aquela telefonia é original da minha casa. Sério? Nota-se, não é? Uma cadela que arrueu ali. Funciona? Opa, deve funcionar se eu levar um técnico. Mas está no segundo botão, é o botão on, nunca percebi porquê. É o botão on, é o segundo. Ok. Agir, não é? Sim, sim. Eu deixei-o ficar porque era assim que ela estava ligada, com o botão, o segundo botão para baixo. Ok. Era ali que a gente ouviu os Beatles. Opa, eu ouvi os Beatles quando tinha 10 anos. Era uma emoção, pá. Era uma emoção. Ainda por cima num país todo muito cinzento, as pessoas não se vestiam assim de cores, nem nada. era mesmo assim num paizinho triste, fora o sol, que era espetacular, continua a ser. Hoje está aqui um dia maravilhoso. Mas quando comecei a ouvir aquele, não só os Beatles, mas os Beatles, pois lá está, as vozes, a harmonia, claro, das vozes, aquilo era uma coisa que... E não só para mim, meu pai, os meus pais, era uma coisa que saltava gerações, não era só para mim, não era só eu, os meus irmãos eram mais pequenitos, mas eles também gostavam de música, gostam, aliás, e toda a gente cantava bem lá em casa, não era assim nada de especial, porque lá em casa era normal cantar, não era assim nada de profissão a seguir. Mas era pela telefonia e os discos era. Que o teu pai trazia era depois? E os discos que meu pai começou a trazer. Meu pai veio para Lisboa, de Angola, não é? Onde ele morou, o Benfica foi jogar lá. Ele marcou 2 golos ao Benfica. Ganharam ao Benfica. E passado 2 meses ele estava em Lisboa para jogar pelo Benfica. E logo depois começou o namoro com a minha mãe. Eles conheceram-se logo nesse ano de 50. Com as viagens que ele fazia com o Benfica, trazia discos. Sim, sim, sim. Antes de eu nascer já ele estava a trazer discos. Discos que não havia cá. Claro. Que eu tenho ali, mas como agora estou aqui presa com o meu telefone. São tipo o quê? Não, o que é que está aí? Pá, o que eu já tinha dito há bocadinho. Tenho aí assim Louis Armstrong, alguns Frank Sinatra, Count Basie, Paul Anka. Ah pá, mas eu precisava de ir ali, de abrir ali o armário para ver, que já não, se eu tivesse andado a mexer nos livros, agora tenho que estar no scanner. Sim. No? No scanner. Ah, ok. Está ali em cima da mesa. Sim, está em cima da mesa. De vez em quando, porque tenho muitas fotografias em álbuns, sim, mas também tenho cartas e postais e tenho negativos. Tenho algo, e adoro andar a ver os negativos, sim, porque alguns negativos nunca foram feitos em papel. Ok. Adoro! É tipo arqueologia, que era sim, uma das sim, coisas sim, que eu gostava de fazer quando era... gostaria de ser quando era miúda, pensava que um dia seria arqueóloga. Mas e no fundo é o que eu faço. Tu chegaste a andar na faculdade? Não. Era o quê? Pá, queria ir fazer ciências humanas, sociologia, okay, fui para o Isqueté. E ao fim de poucos meses caiu-me o 25 de Abril em cima. Por isso depois não dava para estar à espera que aquilo tudo desse a volta e voltasse a haver professores. Nem sequer havia professores, sim, não havia aulas, não havia nada durante um ano, dois anos, nem sei. Por isso é que eu depois acabei por fazer o outro curso de magistério primário, porque tinha coisas que me interessava, tinha a pedagogia, a psicopedagogia. Foi muito giro esse curso, gostei de fazer. Mas também não era para ser professora. Era para aprender a ser mãe. Era que eu... Foi muito precoce. Fiquei à espera do bebê logo. Tinha 18. 18, ok. Meu Deus. Hoje em dia, quando olho para trás, parece mentira, mas eu já me sentia uma mulher, sim, feita. E no fundo, aquela nossa infância e adolescência, as coisas que nós fomos passando e fomos vivendo, acho que nos amadureceu mais do que hoje em dia uma rapariga com 18 anos. Digo eu, mas parece-me que sim. O mundo mudou muito e penso que uma rapariga de 18 anos, na maior parte dos casos, não tem a maturidade que nós tínhamos aos 18 anos. É o que eu acho. É o que eu acho. Eu não sei, eu sou um rapaz com 30, não sei o que é que uma rapariga com 18. Já não te lembras. Acho que nunca fui uma rapariga com 18. Pronto. E se tivesse sido, teria sido há 12 anos. Tens 30, é? Sim. Tens metade da minha idade. Agora eu digo-te assim, como a minha professora de canto um dia me disse, a minha professora que me fez uma recuperação de voz, que eu andei um bocado afanada, tinha 30 e tais, 38 anos, feio, tive que fazer uma recuperação, e ela já tinha 80, e ela disse, Lena, passa assim. E eu assim, eu estou ali com a mão, Lena, passa assim. Lembro-me tão bem, ela com 84, sim, e eu com 38, para aí mais ou menos. E entretanto já se passaram 22 desde que ela deu, sim, aquele estalinho com os dedos a dizer e que a vida, o eco, que, o fim desse ela livro. Muito pequenina, ela era excelente, eu adorava aquela senhora, foi muito importante para mim também, como se fosse uma madrinha, mas é muito querida, a doutora Elsa Levy. muito fixe. E mais, está? E tu querias discos, mais discos, não era? Não, mas o que é que tu ouves agora? Não ouço quase nada. Não? Não. Não ouço quase nada de música. Porquê? Porque habituei-me a estar em silêncio. Pois, por acaso, quando estávamos no carro, não estava nada não. A dar. É muito raro. Só quando eu quero ouvir alguma coisa, sim, é que ponho. É que vou à procura e ponho. Sobretudo desde que vim para cá. Mas já era um bocado antes assim. Já era um bocado assim. Mas ouvia mais, ouvia música clássica. Adoro o Requiem e a Traviata, essas peças fantásticas. E o Debussy. Tenho aí o Romeu e Julieta, assim. Porque a música, para mim, ocupa tanto espaço que me é muito difícil estar a ouvir música e estar a fazer outra coisa qualquer. Por exemplo, eu estou a escrever, ou estou a trabalhar no scanner, ou estou mesmo na net a fazer pesquisas, ou não sei o quê. Eu não consigo estar a ouvir música e fazer isso ao mesmo tempo. Nem que seja a falar com uma pessoa. A falar, a escrever. A música ocupa tanto espaço na minha cabeça que eu tenho que desligar, porque me desconcentra de outras coisas. Estás a perceber? Por isso, de vez em quando, ponho ali as minhas queridas Mintas, ou o meu Benjamin. Agora tenho já as primeiras gravações, as demos, das músicas novas, sim, do Pedro, que já começamos a gravar. De vez em quando ponho, com voz, sem voz. Depois da manhã já vou fazer... enfim, não é bem definitivas, mas é como se fosse definitivas. Oh, Maio! Xiu! Já se calou, acho. Senta, ele lembrou-se. Ai pá! Mas é o que eu faço. Não, ontem estive, sim, aí, bem, umas duas horas. Liguei ali assim com aquela aparelhagenzinha. Estava ali na cozinha a lavar louça, não sei o quê. E a passar os temas, e a cantar os temas. E a aprender a respirar melhor nos temas, porque temas novos dão. É preciso essa preparação, sim, para poderem sair mesmo. Como um dia mais tarde vão sair, daqui a um ano eu já estou a cantá-los como eles deviam estar a ser gravados, sim, estás a perceber? Mas isto é como tudo, a pessoa quando vai para o estúdio ainda está... Normalmente é assim, não é? Claro. Fazemos antes, gravamos primeiro e depois é que fazemos ao vivo. Agora estou mesmo muito feliz e muito contente. Pá, e esta bandinha, estas duas bandas que se juntaram e que fazem a minha turma... Eu gosto de chamar a minha turma. Ou a turma. É bom, não é? É um nome, é uma forma gira de chamar. Mas vão ter um nome? Vai ser só não, eles não querem. Eles acham que não. Eles acham que não. O Benjamin já disse que não. E já não sei quem mais. Pelo menos o Luís já disse que não. Não, senhora, qual o nome de banda? Porque eu ainda comecei assim. Ah, se for isto, se for aquilo. Ah, não. Helena d'água, pronto. Não há cá nomes de bandas. Ok. E realmente é como for, não é? Sim. Ok, bom. Muito obrigado. Foi um prazer. Tu vá, Rodrigo. Foi obrigado. Um prazer também. Está aí a chegar o técnico ali da Mel, finalmente, ao fim de 4 dias. Já vai dar para ver o My Dream Home outra vez. Vai, e gravar o Jimmy Fallon. Este episódio do ETT em Migração foi apoiado pela KoalaRest, koalarest.com, 50€ de desconto se usarem o código #amigos.